Hoje eu acordei pensando em você, com o coração ferido, machucado. Lembrei da confusão que afastou você de mim. Te peço, por favor, não me deixe assim. À noite eu chorei, sentindo tua falta. O frio me consumiu, onde anda você? As juras de amor foram esquecidas no portão. Não posso mais negar, te dei meu coração. Esquece esse orgulho agora, volta pra mim, meu amor. Eu te amo, vem correndo, por favor. Minha vida depende do teu amor. Não consigo suportar essa dor. Dê uma chance pra gente tentar. Volte logo que eu quero te amar. Suportar essa dor. Dê uma chance pra gente tentar. Volte logo que eu quero te amar. Kiko Neto, Kiko Neto, falando de amor, falando de amor. Portal do Arrocha. À noite eu chorei, sentindo tua falta. O frio me consumiu, onde anda você? As juras de amor foram esquecidas no portão. Não posso mais negar, te dei meu coração. Esquece esse orgulho agora, volta pra mim. Por favor, minha vida depende do teu amor. Não consigo suportar essa dor. Dê uma chance pra gente tentar. Volte logo que eu quero te amar. Minha vida depende do teu amor. Não consigo suportar essa dor. Dê uma chance pra gente tentar. Volte logo que eu quero te amar. Minha vida depende do teu amor. Não consigo suportar essa dor. Dê uma chance pra gente tentar. Volte logo que eu quero te amar.